espantando a tristeza, sonham com bife a cavalo, batata frita e a sobremesa. Iguais se reúnem contando mentiras pra poder suportar. Ai, são pais de santo, pau de arara, são passistas, são flagelados, são pingentes, balconistas, palhaços marcianos, canibais, filhos pirados, dançando e dormindo de olhos abertos à sombra da alegoria dos faraós embalsamados. Boias frias, quando tomam umas biritas, espantando a tristeza, sonham com bife a cavalo, batata frita e a sobremesa. É o quê? É goiabada cascão, com muito queijo. O fogão, jacaré, a marmita e o domingo, onde tantos iguais se reúnem contando mentiras pra poder suportar. Ai, são pais de santo, pau de arara, são passistas, são flagelados, são pingentes, balconistas, palhaços marcianos, canibais, lírios pirados, dançando e dormindo de olhos abertos à sombra da alegoria dos faraós embalsamados. João Bosco. Uhul! Tudo certo? É, rolou já. É isso aí, Moqueca de Siri na Rádio Campeche. Todo domingo, a partir das 11. Criolo. Uma música para o Carluxo. Eu não aceito essa indisciplina. Acho que você não me entendeu. Meus meninos são o que você teceu em resistência ao mundo que Deus deu. E eu não aceito, não, não. Eu não aceito essa indisciplina. Acho que você não me entendeu. Meus meninos são o que você teceu em resistência ao mundo que Deus deu. Então pare de correr na esteira e vá correr na rua. Veja a beleza da vida no ventre da mulher. Pois quem não vive em verdade, meu bem, flutua.

Chega aqui o informe que no dia 19 acontecerá a feira afro-artesanal especial Consciência Negra na escadaria Nossa Senhora do Rosário, no centro, das 10 às 17 horas. Acesso livre, crianças e pets bem-vindos. Hoje no Rio de Janeiro ainda dá para conferir o mercado. Beco do Pinheiro número 10, do lado da Oi Futuro. Pertinho do Largo do Machado, das 13 às 20. Festival Criativo, moda autoral, craft, gastronomia. Essa música que eu vou cantar agora, eu escrevi com Silvia do Fraier, do Samba Que Elas Querem, lá do Rio. Essa é uma versão nossa. Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro Anastácia, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira. Crescendo oprimida pelo patriarcado, meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres, cabeças e muito equilibradas. Ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escuta esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baste. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro Marielle, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira. Crescendo oprimida pelo patriarcado, meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres, cabeças e muito equilibradas. Ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escuta esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baste. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei. Primavera solar. Mais gentileza e menos soberba, por favor. Agora uma música para o Messias dos Milicianos. Milicianos. O imbecil. Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar esta enorme alegria. Como leva a proibir a esse gajo insistir em cantar? Água nova brotando e la gente amando-se sem parar. Quando chega esse momento, esse amor reprimido, esse grito mordido, este samba en lo oscuro. Usted que inventó la tristeza, en la honda fineza debes inventar. Usted va a pagar y bien pagada cada lágrima brotada desde mi peinar. Como usted no quería, cuánto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirle licencia. ¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted, a pesar de usted. Cielo clarear de repente impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro coro al cantarle bien de frente? A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser otro día. La la la la la la la la la la la la la la. Mais beijo na boca e menos arminha, por favor. Mais brisa e menos caô. E desesperar jamais. Ivan Lins com Roberto Ribeiro. Desesperar jamais. Aprendemos muito nesses anos. Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Nada de correr da raia, nada de morrer na praia, nada, nada, nada de esquecer. No balanço de perdas e danos, já tivemos muitos desenganos, já tivemos jogo no primeiro tempo, nada de correr.

apesar de eu ter o Chico Buarque, Desesperar Jamais, Ivan Lins e o grande imperiano Roberto Ribeiro. Um abraço pro Alex Ribeiro, pra Liette. E vamos à luta, Alcione. Fechou o lado A do programa. No fundo estamos ouvindo Não Chores Mais, Gilberto Gil. Este programa, como todos, tem a participação de Emunis. Construímos juntos esse repertório. Hoje um programa bem carregado, bem forte, porque em virtude toda dessa decisão do STF aí, justiça seja feita, é urgente a emissão do alvará de soltura de Rafael Braga, bem como de outros manifestantes dos 23 que estão nessa mesma situação em Jericinó. Todas as quartas-feiras tem a roda de Choro Xadrez na Isaltina de Assunção Farias, 439, Vila da Cruz, Rio Tavares. R$7 no trocadinho até as 9 da noite, começa às 7, valeu? Tem um amplo espaço para crianças, não aceita cartão, só dinheiro. Tem a pizza do Freitas, cerveja e cachaça artesanais. E música de qualidade com várias participações especiais. Hoje no trem de Minas também tem o do nosso samba com o Alvinho. Um abraço, querido. 6 horas no Maracanã, imperdível. Tem Flamengo e Bahia. Se liga no radinho. Para abrir o lado B, vamos dar um peão em Portugal. Queca de Siri 98.3, Rádio Campo. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado.

da saudade do lugar onde aprendi a caminhar com as pernas tortas de mané e respeitar que cada um tem sua fé. A me encantar com a negra voz de mãe que ela é e pelas doces mãos de Cosme da Damião levar Jesus ao candomblé. Nesse sonho ruim que eu me via, nem a poesia falava por nós. Tantos versos sem ter melodia, canção não havia, ninguém tinha voz. E pisando meus pés nos espinhos, cantava baixinho Nelson Cavaquinho. O sol vai brilhar outra vez, tirando a dor do caminho. Agora eu já não sei se foi quimera ou foi real. O que sonhei, se ainda estou no outro lugar. Ou se voltei à velha pátria mais gentil, onde eu nasci. Ou se ela enfim se transformou no que tá aí. Ando com medo de acordar esse Brasil, um sonho estranho que eu vivi. Sonhei que despertei e me dei conta que acordei outro país, onde as pessoas tinham balas de fuzis e o povo andava sem razão pra ser feliz. Era um país fora da lei, sem diretriz, embarcação sem direção, tentando em vão colher a paz, plantando a guerra. Confesso que senti muita saudade do lugar onde aprendi a caminhar com as pernas tortas de mané e respeitar que cada um tem sua fé. A me encantar com a negra voz de mãe que ele é, e pelas doces mãos de Cosme Damião levar Jesus ao candomblé. Nesse sonho ruim que eu me via, nem a poesia falava por nós. Tantos versos sem ter melodia, canção não havia, ninguém tinha voz. Pisando meus pés nos espinhos, cantava baixinho Nelson Cavaquinho. O sol vai brilhar outra vez, tirando a dor do caminho. Agora eu já não sei se foi quimera ou foi real. O que sonhei, se ainda estou no outro lugar. Ou se voltei à velha pátria mãe gentil, onde eu nasci. Ou se ela enfim se transformou no que tá aí. Ando com medo de acordar esse Brasil do sonho estranho que vivi. Agora eu já não sei se foi quimera ou foi real. O que sonhei, ando com medo de acordar esse Brasil do sonho estranho que vivi. Viva o samba do trabalhador! Agora Fernanda Takai, debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Em casa, sorrindo vai chorar, debaixo dos caracóis.

paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir. Lado B do Muqueca de Siri, que vai ao ar com o número 195, estará disponível pelo Facebook, Blogspot, no archive.org, daqui a pouco. Começamos com Antônio Zambujo, Cálice, Caça Raposa com Elis Regina, Nobre Vagabundo, Bruna Caran, Despejo na Favela, Doneira Barbosa e Gonzaguinha, Sonho Estranho, Moacir Luz, Samba do Trabalhador e Chico Alves, Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, com Fernanda Takai, Minha Alma, A Paz Que Eu Não Quero, com o Rapa, do disco Lado B, Lado A, do século passado. E vamos encerrar o programa ouvindo Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua, Celso Sampaio. O maluco que deu certo. Tenham todos uma excelente semana. Paz, saúde, sorte, luta, reivindicações, escuta, afeto, carícias, beijos, abraços, prazeres, orgasmos, muitos orgasmos. E saudações rubro-negras. Eu sou Conrad Rose e agora eu vou lá para Ratonarte, em Ratones, assistir o documentário Ratones, Vidas e Lidas. De Liane Budi e Maurício Muniz. Será às 16 horas na Amora, Associação dos Moradores de Ratones. Estrada Intendente Antônio Damasco, 3790. Um beijo enorme, Gemuniz. Meu Queca de Siri.